Mas agora chama a torre 186, bom voo. 186, boa. Tenha perna do vento no zero. 01 para a perna do vento, mantendo a perna do vento. Mantendo a escuta por enquanto. Restrito 260, aguardando liberação de Recife, gol 93. Vento 130 graus, 109. Trip 5490, informação de tráfego. P3, o meu pé, perna do vento 90, não interfere com a sua decolagem. Eu só entendi que está autorizado o decolagem do Trip 5490. Afirmativo, tem uma aeronave, 1.000 pés, perna do vento da 10, um P3, Orion, não interfere com a sua decolagem. Copiou. Juliette Bravo Delta Pacho 5, chame na papá. Pela direita, mantenha a perna no vento. 1-3-6-0 pela direita. 8-6. 6-4-0-7, obrigado. Salvador, bom dia, 1-4-2-0-7. Uma milha pro Altermark, baixar e travado. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 1-4-2-0-7. Continua aguardando a pista livre, 4-2-0-7. 25. 1-9-8-3, obrigado, bom dia. Bom dia. Lima, chamo o solo, em 1-2-1-9. Mantenha a posição. Mantenha. Trip 5490, decolou de Salvador ao 52, controle 1-1-9-9-3-5. Oi, tá 3602, ponto espera pronto, boa. Mantenha o ponto espera da nossa tá 3602. Mantém. Azul 4207, pouso autorizado no zero. Vento 1-40 graus, 109. Autorizado pouso na 1-0, 4207. Tem um P3 Orion, 1 no meu pé, perna do vento da 1-0, não interfere com o seu pulso. Tá ciente, 4207. Tomou uma. 200, 200, saí da mão. Tá visual com tráfego na final? Afirmo. Após o tráfego ali, mantém 1-0. Após ali, mantém, 3602. 01, continue mantendo a perna do vendão 1-0 com 360 pela direto para o Delta 3. Direto para o Delta, livre da parte 3, reporte pronto para a Copa. Passa na próxima, Copa, Juliette, Bravo Delta. Turbulência. 1407-154, Livrauna 219. Ao livrar 219-4207. Quilo Quebec Serra decolou do seu modelo 55, controle 11935. 0935, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, pra chegar. Decolagem autorizada da 10, ventona 30 graus, 109. Centro do tráfego, decolagem autorizada 3, 602. Bem, grato. Estou olhando para o 01. Quilo Quebec Serra, não recebo ainda o transponder, isso é normal no transponder. Mantenha a perna do vendão no zero, limpo zero, não tem um tráfego agora, 2 milhas do externo, mantenha a perna do vendão no zero. Tem entendido, autorizado, ingresso perna do vento, vai manter o limpo zero. Ingressa na perna do vendão no zero e continua fazendo 360, tem mais um tráfego na final. Gente, permanecerá no, na espera do zero. Ok, no momento agora 700 pés por minuto. Ok, gente. Porta visual com campo, altimetro 0. Gente, reportaremos avistando, já está com baixo e travado. Afirmativo. 3602. Decolou de Salvador 56, controle 119, decimal 35. Traço 1935, vou travar 3602. Também. Dorita 3602, decolou, boa. 3602, bom dia, contato radar, saída da El. Pode voar da El, 3602? Direita pro da El, 3602. Traço da El. Avistando gol 1260. Chegou 1260, livre pouso, pista 1-0. Ao finalizar o 360, ingresso perna do vento. Ao finalizar o 360, ingresso perna do vento, arremete no ar o 01. Azul Salvador 4207. Perdão, próprio peço errado. Localizador 3296. 3896, complete LS, torre 186. 286, obrigado, bom dia. Bom dia, bom posto. Torre, Nova Nova, muito bom dia, altura 3896, 3 milhas de Simbra, baixado, checado. Continue aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando autorização, 3896. Olimpo 01 na gira base, agora fica livre. Girando base, mete no ar, Olimpo 01. Coro 260, sol 59, libera direita, sol 121, sol 9, possível ajuda. Direita ou 219, obrigado. Autorizado, tá caindo metida. Meia dúzia, eu vou no 260. Papa Tango, Gilete Bravo Delta, tá no pátio 3 da Tatente da Lima, pronto para a cópia. Bravo Delta, Aracaju, autorizado em nível 090, decola da pista 190, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da Conde, seguindo na Golf 677. Controle 1935, acione 0263. O Salvador, controle Salvador, 35490, solicita desvio à direita pro a norte devido a formações. 75490. Esse cotejamento correto, já está falando pro táxi? Olimpo 01, sim, tocou em limite na hora, 01, muito bonita a manobra, curva esquerda, perna do vento no meu pé. Curva na esquerda para a perna do vento, obrigado, 01. Falando da barra, estou indo conseguir a bruna de caixa prego ali acendendo inicialmente ao 025. Ciente autorizado. Ok, obrigado. 3896, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10. Formação de tráfego, limpo 01. Corrigindo. P3, óleo 1 no meu pé, cena do vento 10, não interfere com o seu pouso. Ciente está visual com o mesmo, livre ponto 3896. Girando base. Salvador, bom dia, Altan 3296, Librando a pessoa. 3896, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, para 10, 3296. 3602, chame Recife, frequência 288, alterno 3325. 3602. Controle, bom dia, Altan 3198, informação Lima. Fez 198, ação de identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 198? Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil ou no 0 no 5, tá? 3198. 2500, eu quero caber de terra, dá. Sente. Tá, solicitando a presença de descida para o tráfego de Veracruz, vai ser sua ponta remetida aqui, perfeito? Sente. 01, tu vai remeter o 05, vai esquerda no meu pé, cena 99. Do vento da 10, Olimpo 01. Pouso final. Afirmativo, reporta girando base então. Reportará girando base 01. Posso escute a Lima, guarde só um minuto pra cópia. Alvo copiou? Tipo 5490, chame Recife, frequência 12545. 4 na 0. Girando base. Olimpo 01, pouso autorizado 1-0, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, 01. Seu pé chegada na mar e 1015, gol 1732. Só confirmando Lima Bravo, Alfa Oeste Polaris. Que é no meu pé, controle. E transponder. Só um minuto, Lima Bravo. Fazer um check aqui no meu equipamento de rádio. Só um minuto. Paulo Salvador, azul 4207. Recebe o solo? Azul 4207, como recebe o solo? Recebe 5/5, 4207. Fiquei só um minuto, por gentileza. Tá, aguardando. Você está na escuta? Como recebe o solo agora? Deu a autorização? Autorizado para o Oeste Pilares, decola da 1-7, inicialmente no corredor Axé a 1.000 pés, aguardando liberação do controle, que opera em 1.99.35. Na primeira curva é à direita e o no transponder é CN 0133. Ali, baixo militar, se você quiser ingressar à direita, fazer um backtrack na pista. É, gira à direita, 01. Mativo, gira à direita, libera na época. Delta e reporta para cruzamento. Para cruzamento, 01. 11, ok. 11 a bordo, bom voo. Salve Salvador, Juliette, Bravo Delta, tá no Pátio 3, tá pronto pra iniciar o táxi. Decola da interseção ou prossegue até a cabeceira, Juliette, Bravo Delta? Até a cabeceira, sim. Gente, táxi via Pátio 3, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1862. O altímetro agora é 1015, bom voo. Ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 1015, vou Juliette Bravo Delta. 4207, estão na escuta? Na escuta, 4207. Autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após Bidev. Em Bidev, segue conforme rota do plano de voo. Controle opera em 199.35, acione 5567. Autorizado RJ, nível 360. De qual dá 190 com a direita, saída da EL, depois Leda e depois Bidev, depois rota do plano, 1935 o controle e 5567 é o transponder, 4207. 4207, cotejamento correto, sem para pushback acionar. Depois vai chamar puxa acionamento plano, 4207. Salvador, 01 para cruzamento. Autorizado, nível 01. Os cruzamentos prosseguem na hotel, frequência livre para falar. 01, cruzando a pista. Quando cruzar, frequência livre. Muito obrigado pela coordenação, Salvador. Afirmativo, põe. Salvador, sobrevoo de bom. Informação, Mike, a Covita sobrevoa em Morro de São Paulo? Ciente, autorizado, voo local, Salvador, a 1.000 pés, inicialmente no corredor Axé, controle 1935, na curva da 17 com curva direita, transporte padrão. Ok, local Salvador, da 1.000 pés, no Axé, 1935, controle da 17 direita, transporte padrão, 1.3, 1.4. Ciente, altímetro é 1015, chame a torre, 1.9.62, acionamento, táxi, decolagem, meu voo. Juliette Bravo Delta, linha decola 1-0, vento 1-1, 0 graus, 0.59. Controle, confirma para o 3198, mantenha a sessão acima de 50 em etapa. A seu critério, autorizado LS, reporte localizador, informa o tráfego a 1.000 pés, na sua posição de 11 para 12 horas, 15 milhas. Sim, então autorizado LS, 3198. Poderia voar Duna direto, 3198? É melhor, está presente e voa Duna. Grato. Lima Bravo Alfa, táxi autorizado, reporta para ingresso e decolagem. Botará para ingresso e decolagem para a bomba. Piso 98 autorizado, dona. Grato. Firmando acionamento ou táxi? Acionamento. Tive acionamento, chame táxi. Sete Bravo Delta, decolou de Salvador, 1-4, controle 1-1-9, decimal 3-5. 935, Bravo Delta, obrigado e um bom dia. Bom dia. informa no ponto, espera a prova. Lima Bravo Alfa, linha decola 17, vento 120 graus, 059. Bravo. Juliette Bravo Delta decolou na sua escuta 0263. Conde para 090. Juliette Bravo Delta, contato radar, suba nível 090. Bravo Delta. Kilo Quebec Serra, Salvador. Prossiga. Qual altitude o senhor está mantendo? Rio. Estou recebendo 600 pés, confirme. Negativo, está mantendo Rio. Ajuste 1015. Vamos monitorar até a rotatória. Caso mantenha-se, solicito que verifique no solo. Ok, ciente. Obrigado aí pela informação, Quebec Serra. 1738, redução para 220. Gol 1738, controle Salvador. Prossiga Salvador, gol 1738. Reduza para 210. Redução para 210, gol 1738. Lima Bravo Alfa decolou de Salvador Zona Meia, controle 11935. 1935, Bravo Alfa. Controle Salvador, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, direto Oeste Polares, mil pés. Ciente, Bravo Alfa. Sete, três, oito, pode ser para 2000, e libero o ILE. Autorizado 2000 pés, informo o tráfego, posição de 11 horas, 11 milhas, mantendo 1000 pés com rumo nordeste. Ciente, com 732. Salvador, bom dia, 1477, passa 240 em descida na sua escuta agora. 477, aciona identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 5. Desce 2000 pés, 1477, mantendo o desce. Localizador, tá, 3198. 3198, torre 186. 186, até já. Torre, bom dia, tá, 3198, a 2 milhas do externo, Barcelona. Reporta visual com campo, 3198. Sim. 738, reduza para 1970. Redução para 1970, gol 1738. Quebec Serra já avisou o campo? Afirmativo. Chame a torre 186. É, Quebec Serra. 477, desvia à direita para evitar. Autorizado. Sim, como número 2 para pouso.